393 para João Pessoa, autorizado nível 190, via Golf 677. Decolador 10 com primeira curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. A frequência do controle é 120, confirmando, a frequência do controle é 1198, 1198. A torre em 118, decimal 95. Seu código de transponder é 5161, trip 5393. Fala, pronto para o posicionamento 5393. Petrolina 300, decola 10 com curva esquerda, saída Momo, transição Flock, a rota Bersolu 20. A frequência do controle em 12, confirmando, frequência do controle em 1198, a torre em 1895, seu código transponder 5163, o azul 4298. Posicionamento 4298. Paulo Salvador, acionar 6313 na posição número 1 para o pushback acionamento. Puxar 6313, posição número 1, autorizado push, acionamento, reporte táxi 6313. Reportará táxi, acionar 6313. Salvador, azul, 4235, 4235, boa noite, táxi em frente, mantenha a posição antes da Juliette, 4235. Táxi em frente, vamos até a posição antes da Juliette, 4235. Mantenha, aguarde. Temos 09 efetuando o pushback. Sua posição será de número 2. Aguarde para ingresso no pátio 4235. Gente, está aguardando 4235. 4 horas e 40 de autonomia, alterna o canhão, combustível a bordo. Livre táxi para o ponto de espera da pista no zero, via Índia e Alfa, quando lá chame torre em 1-1-8-9-5, ou Xaner 6303. Xaner 6303, livre táxi, ponto de espera no zero, via Índia e Alfa, boa noite. Boa noite. Azul 4235, ingresso via Juliette, portão número 2. O Azul 4235... Primeiro, boa noite, táxi autorizado Alfa Juliette para o portão número 4, gol 1246. Recife, correção, Salvador, uma... Agora a gente está 3305, tente dar. Vamos para a próxima cópia, Recife. Olá, muito boa noite, no Triple 8 da Gol, Lincoln. 888, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no 888. Alfa, Juliette, 888. O táxi solicitou foi o TAN 3305, autorização. Afirma, tente dar Alfa para Recife. Manda tchau para a cópia 3305. Perdão. Uno 888, táxi Alfa Juliette, suportão de número 5, autorizado ingresso no pátio Uno, gol no 888. Alfa Juliette, portão 5. 13305, tá pronto pra cópia? Tô, chega. Para Recife, autorizado a nível de voo 330, a rota Peruísque 58. Decolador no zero, com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle Salvador em 1998, 1198, a torre em 11895. Transponder 5167, o TAN 3305. TAN 3305, autorizado Recife 330, via Alto 58, segunda 10, primeiro por esquerda, Pucará, Caju, controle 198, torre 295, transponder 51627. Correto, informe pronto para o estacionamento. Então, número 3, está autorizado, reporte pronto para o táxi azul 4298. Uno 170, vai liberar. Uno 170, boa noite. Táxi em frente, Alfa. Reporte antes da Juliette para ingressar no pátio. Gol 1170. Frente, Alfa, da Juliette para ingresso. Gol 1170. Bush, back to acionamento, tá? 3305 na posição meia dúzia. Curtão meia dúzia, está autorizado, reporte para o táxi, tá? 3305. Livre Bush, back to acionamento, tá? 3305. Pátio 3, estou autorizado, reporte para o táxi, trip 5393. Em táxi autorizado para o ponto de espera da 10, via Índia e Alfa. Quando pronto, chame a torre em 11895, azul 4298. 98, quando pronto, na Alfa, Samará em 1895. Antes da Juliette, gol 1170. Ingressa via Juliette, seu portão de número 3, gol 1170. Juliette por 3, 1170. Alfa Xané. Boa noite, 6224, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, 6224. Né, 6224, autorizado ingresso via Juliette, portão 01, 6224. Solo. Tá iniciando agora, tá 3305. Reporte para o táxi. Descendo. Autorizado para o ponto de espera do 10 via Pátio 1, Índia e Alfa, quando lá chame torre 1895, vulgo trip 5393. Índia Alfa, lá tem Portugal 019 with you. Portugal 019, attack straight ahead, calling before Juliet intersection to Portugal 019. The Portugal 019 straight ahead and calling before Juliet, Portugal 019. Seguindo o tráfego à frente, reporte antes da Juliette para ingresso. Voo 970. Segue o tráfego à frente, reporte antes da Juliette, 970. Pronto para o taxi com 106, a bordo, 1:50, Natal. Bem, táxi autorizado para o ponto de espera da 10 via Pátio, Índia e Alfa, quando lá chame torre 11895, tom 3305. Tá, 3305, táxi a Pátio, Índia e Alfa, por espera da 10895, abrão e chabrão. Boa noite, tá pronto. Portugal 019 approaching Juliet. Okay, Portugal 019 clear to enter the April 1 and follow me the follow the car from gate number 7 to gate number 10. Portugal 019. Portugal 019 via April 1 and then follow me car from April 7 until 10. Portugal 019. That's right. Próximo Juliette, o 970. Seguindo lentamente, o 970, siga lentamente, aguarde aí próximo ao meia dúzia, tem o follow-me para o primeiro tráfego e posteriormente vai ser o seu, ok? Ok. Então, seu portão será o número 970. Para Guarulhos, 360, sente. Está autorizado conforme 360 Guarulhos, decola da 10 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois voa direto à posição Bridge, onde intercepta a Zulu no meio nesta rota até Bravo Hotel Zulu, daí conforme o plano. Frequência do controle, Salvador em 1,19,8, a torre em 1,18,95, seu código transponder 5174 azul 5009. Delta informe pronto para o estacionamento, 5001. Portugal 019. Please confirm our gate. Gate number 10, Portugal 019. 10, Portugal 019. Uno 970, na escuta? Sempre, 970. Estou alguma viatura já, não, né? Não. Acredito que vai ser a mesma que vai fazer o seu follow-me, ok? Eu vou chamar em freio aqui via rádio, só um instante. Tá, através da mesma tela, 970. Scott Patch, eu solo. Scott Patch, eu solo. Ok, já apareceu aí, né? Já. Ok, valeu. Até a Porta Nova, tá livre. Nossa, obrigado. Boa. Paulo, boa noite. 5595 da 3090, em direção ao Alfa. Boa noite, táxi em frente, Alfa, Juliette, o pátio 3, tá indicando a posição 03, fique atento ao sinalizador, 5595. Oceanair 6224. Oceanair 6224, prossiga. Autorização para Aracaju. Pronto, cópia. Sim. Aracaju 190, decola Dona Zero, com curva à esquerda, saída Puca, depois Jama e direto Aracaju. Frequência do controle em 119.8, a torre em 118.95. Seu código transponder 5176. Oceanair 6224. Autorizado Aracaju 190. Vai ter que colar da 10 com curva esquerda na Puca, Jama, direto Aracaju. O controle 119.8, torre 118.95, transponder 5176. Oceanair 6224. Informe pronto para o puxo acionamento 6224. Vai informar. confirme para o solo. Boa noite. 9250 Recife. Estou autorizado nível 350 na Peruísco 58. Decola da 1-0 com curva à esquerda, saída Puca com transição Aracaju. Frequência do controle em 1208. Corrijo. Em 1198 controle, 1198 controle, a torre em 1118 decimal 95. Seu transponder 5177, voo 9250. Sobe pronto, puxa acionamento. Frente da Alfa, frente para Guarulhos, nível de voo 340, decola no zero com curva direita, saída da El, Leda, depois voo direto à posição Bridge, onde intercepta até Zulu no meia, nessa roda até Bravo Hotel Zulu, daí conforme o plano. Frequência do controle Salvador em 1198, 1198, a torre em 1895, seu código transponder 5402, Rio 9810. No zero correto, informe pronto para o puxa acionamento. Pátio de cargas autorizado, reporte táxi, 98 no zero. Para puxa acionamento, 9250. O 98 no zero copiou? 250, portão 5 autorizado, puxa acionamento, reporte táxi. Vai reportar 9250. Aguarde para o pushback. Temos aeronaves que passaram a cauda. Aguarde para o push. taxi Gol 9250, está com 987 a bordo, 87-12-15 Natal. Taxi para o ponto de espera, dono 0 via pátio, Indian Alpha, quando lá chame torre 1895, Gol 9250. Taxi para o ponto de espera 1895, obrigado, até a próxima. Até a próxima. Eu tenho estimado para o início de taxi. Sete. O azul no portão número 3 está autorizado por Chibeca em forma táxi. Portão 2, 5001 autorizado por Chibeca em forma táxi. O 9810, sente, inicie lentamente até a saída do PAT 3, observe o tráfego da Azul que vai estar prestes a iniciar o táxi para o ponto de espera, deverá segui-lo até lá e quando pronto chame torre 1895, Rio 9810. Para o táxi azul 5001, 119 BLB, 3:57 de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Táxi autorizado, ponto de espera dono 0, via Índia e Alfa, quando lá chame torre 1895, uma boa noite, 5001. Sierra, 2400, obrigado. Parati. Firma até o ponto de espera, pronto, torre 1895, boa noite. Cancelamento, chame a 224, a pole position. Autorizado, reporte táxi na 224. Mandaremos. Salvador, boa noite, Europa Zero 84. Boa noite, Europa Zero 84. We got the 80s received, Airbus 330-200, and we are completely ready for start and push, stand 1-1. Okay, standby 1-5-2-Clean, Europa Zero 84. Standing by for clearance.